Inês, Vale a Pena Viver, Gaspar, Zafrica, Gerson, Warren Shark, Rebeldia, de Frequência. Não deixar de ser quem é pra contemplar poder. Viver, querer estar no céu pra abençoar. Na madrugada insana que foge o viver. Viver é risco sem fé no chão do céu, correndo por ladeiras ao banco dos céus. Eu prefiro acreditar. Acreditar no improvável, na substância de pensamentos, reflexão repentina a todo momento me faz suspeitar da razão. É quando não se tem alma e coração, alienação oprime opinião, ofusca a visão, destrói satisfação, vicia a população. Eu falta de educação, fere a base irmão. Ei, cala a canção, mas na fé eu vejo a esperança iluminando a escuridão. A união sucumbir à extinção. Na informação, a cura pra nação, salvação pro mundão, né? Eu boto fé. Não deixar de ser quem é pra contemplar poder. Viver, querer estar no céu pra abençoar. Na madrugada insana que foge o viver. Viver é risco sem fé no chão do céu, correndo por ladeiras ao banco dos céus. Eu prefiro acreditar. Caminhos permitidos são rotas de escravidão. Caminhos proibidos nos levam à libertação. Presentei humildemente com alienação. Neguemos dessa vez a caridosa opressão. Objetivos grandiosos envolvem uma nação. Favela, pátria amada, busquemos a salvação. Organização é o segredo. Povo unido extingue todo medo. Autoreflexão nos traz novos desejos. Ser livre não é impossível, mas tem um preço. Exige sacrifício, ousadia, resistência, rebeldia. Faca nos dentes todo dia. Mistura das etnias, revolta da maioria. Favela, periferia, só a conquista aliviado. Tem que ser por amor aos nossos. Tem que ser por amor à vida. Tem que ser por amor aos povos. Tem que ser por amor encontrar a saída. Saída, saída. Não deixar de ser quem é pra contemplar poder. Viver, querer estar no céu pra abençoar. Na madrugada insana que foge o viver. Viver é risco sem fé no chão do céu, correndo por ladeiras ao banco dos céus. Eu prefiro acreditar. Eu prefiro acreditar. Tem que ser por amor aos nossos. Tem que ser por amor à vida. Tem que ser por amor aos povos. Tem que ser por amor encontrar a saída. Saída, saída. Os ditadores estão sempre prontos pra poder. No confronto a Babilônia quer te prender. Vem pra humanizar contra quem quer escravizar. Suavizar a mente pra amenizar. Se da vida é um corte, de frente com a morte. Que não te mata, te torna mais forte. E a contrapartida é nesse salve-se quem puder. O amor sempre vence, eu boto fé. Tem que ser guerreiro, ir além e transcender. Porque o que não falta é isqueiro pra acender. Sem enfraquecer, só pra fortalecer. Verdadeiro tem que ser, crescer, sem se crescer. Arisco na missão, real papel é pra quem é. Corre o risco, leão, leão fiel de fé. Só Deus pode me vencer, o inimigo tô pra ver. A vida não é justa, mas vale a pena viver. E assim, vivendo, livre a cantar. Cada peso tem sua medida na batida, sem ostentar. Você quer saber o preço? Aqui nós tem valor. Sem clamor, sem pavor, sem rancor, só amor. Tem que ser por amor aos nossos. Tem que ser por amor à vida. Tem que ser por amor aos povos. Tem que ser por amor encontrar a